café, pelo teu glorioso passado. Aqui vai a mensagem de fé desta viola que chora o teu triste fado. Sou um caboclo que vê com tristeza teu café pela geada queimado, mas que sabe que teu povo forte nem diante da morte se vê derrotado. Paraná, tens um rico tesouro, terra roxa pura Massapé. Será sempre o filão de ouro que fez enxadeiros virar coroné. Aconteça o que acontecer, por remédio enfrentar a maré. Porque sei que tu paranaense, se perde ou se vence, está sempre de pé. Ney Braga e Nelson Maculano, patriotas em leis entendidos, tu verás um novo amanhã com teus cafezais novamente floridos. Deus é pai e não é padrasto, enfrentemos a luta unidos. Que o progresso não pode parar, temos que levantar o gigante ferido. Vejo em teu semblante que o luto cobriu tuas plagas. Não há mais o café verdejante que o nosso Brasil pelo mundo consagra. Não lastime a sorte, irmãos, que a tristeza em breve se apaga. Pois jamais ficará abandonado quem tem a seu lado homem igual a Ney Braga. Utilidade Pública, Paraitinga FM. Não jogue o lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar, leve o lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de mau cheiro, lixo na rua fica muito feio. Com a Cidade Limpa, você só tem a ganhar. Não jogue o lixo na rua, chega de sujeira. Chega de sujeira na porta de casa, lugar de lixo na sacola plástica. Informação importante. A Secretaria de Saúde comunica que para assuntos referentes à troca de receitas, marcação de consultas e outros, a população entre em contato com as unidades de saúde. Para os moradores da cidade, liguem para o Centro de Saúde através do telefone 3671-5020 ou PSF Oswaldo Cruz através do telefone 3671-2112. Para os moradores de Catuçaba e região, liguem para o PSF Catuçaba através do telefone 3671-6135. E para os moradores do bairro São Sebastião e demais bairros, liguem para o Centro de Saúde através do telefone 3671-5020. Para o atendimento, o telefone estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E atenção, atenção! Aos sinais e sintomas de gripes e resfriados, entrar em contato por telefone às unidades de saúde. Ao aparecimento ou agravo de febre, tosse e dificuldade para respirar, procurar atendimento médico na Santa Casa e nas unidades de saúde PSF. Utilidade Pública, Paraitinga FM. Paraitinga FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! FM. Bom dia! No meu braço, que esta noite dorme só. você que tira a bomba do laço que me separa. Fubá na água, os peixinhos fez cardume. Amor que não é sincero, é uma rosa sem perfume. Orvalho caiu, castor, foi areia que bebeu. É que nem felicidade que eu nasci logo morrer. Manhã Sertaneja. Passo do tropeio de um pagão. O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou três casamentos. Veio seu patrão, cheio de contentamento. Tenho três filhas solteiras e lhe ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, cheia de top e de fita. Jorginho, case comigo, que das três sou a mais bonita. Logo veio a do meio, vestidinho cor de prata. Jorginho, case comigo, ou então você me mata. Veio a mais velha, por ser mais interesseira. Jorginho, case comigo, que eu sou a mais trabalhadeira. Jorge pega o seu cavalo, ensinou na mesma hora. Foi dizer pra morenada e adeus que eu já vou me embora. Despedida, ai, ai, ai, ai. É que a morenada chora, ai, ai, ai, ai. O Jorge resolveu, é melhor que eu mesmo suma. Não posso casar com as três, aí eu não caso com... Parintinga FM informa a hora certa. 6:30. sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Eu estou sintonizada na Rádio Paraitinga. Tu estás sintonizado na Rádio Paraitinga. Ele, nós, vós, eles sintonizados na Rádio Paraitinga. Outra vez o mesmo que fui.

Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós, e por sermos amigos, amamos também. Como nós, e por sermos amigos, amamos também. Agora com vocês, Momento Cultura Paraitinga. Este foi mais um Momento Cultura Paraitinga. Paraitinga FM. Informa a hora certa. 6:44. Manhã Sertaneja. Sertaneja. Galopando, galopando,

via de acesso João Roman, número 68. Telefone 97456954. 97456954. Videira Produtos Naturais. A Videira Produtos Naturais fica no Posto BR. Chás, suplementos, produtos e cosméticos vegano. Videira Produtos Naturais. Telefone 97461841. Avenida Celestino Campos Coelho, número 135. Bazar Sales, Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 300. Telefone 3671-1435. Depósito Casa Nova, do alicerce ao acabamento de sua obra. Via de acesso João Roman, número 45. E também da Farma G, aferindo sua pressão arterial, aplicação de injetáveis, teste de diabetes e consultas farmacêuticas. A Farma G fica na Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 106, Centro. Baixe o aplicativo da Rádio Paraitinga em seu telefone celular, disponível para Android e iPhone. Busque no Google Play Store e acompanhe a Rádio Paraitinga em qualquer lugar do mundo. Paraitinga vai ligar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Entrega no celular, almoço, lanche, jantar. Liga na Bruxa. A Bruxa leva pra você. Nosso delivery funciona de segunda a sábado, no almoço e no jantar. Ligue ou peça pelo WhatsApp 12 997900143. No Caldeirão da Bruxa, leva voando até você. Você está ouvindo pelo canal 290, ZYU 632, na frequência modulada 105,9 MHz. Rádio Paraitinga FM, transmitindo de nossos estúdios à rua Doutor Luiz de Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro, na estância turística de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Paraitinga FM, a frequência de direitos e cidadania. Dando voz à comunidade luizense. Manhã Sertaneja. Muita sabedoria avançou uma boiada na fazenda que vivia. Ensinou até ficar do jeito que ele queria. No chocalhar o ferrão, a boiada entendia, mas para outro carreiro puxando tora do mato, muito tempo trabalhou. Mas um dia numa curva, a corrente rebentou. O carreiro ficou preso na tora que escapou. Por ele ser homem forte, com a morte ele lutou. Mas para o resto da vida, sem suas pernas ficou. Carrear com a boiada, ninguém mais conseguiu. Vender toda para o corte, logo o patrão decidiu. Mas a mulher do carreiro suas forças reuniu. Pra poder criar os filhos, o emprego ela pediu. O lugar do seu marido, com bravura

Venha conhecer os benefícios da Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Luís do Paraitinga. Convênios com médicos, dentistas, laboratórios e muito mais. Planos para aposentados, pensionistas, individual e familiar, com mensalidades que cabem no seu bolso. Associação dos Aposentados de São Luís fica na Rua do Carvalho, número 6, na sede da Congregação Mariana. Atenção, urgente! Você sabe o que é o coronavírus? É o vírus que causa a doença respiratória pelo agente coronavírus, denominado oficialmente como Covid-19. Como ocorre a transmissão? Através do espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato físico com a pessoa infectada e contato com superfícies contaminadas. Como se prevenir? Lavando as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Outros cuidados importantes: ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz utilizando os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos e evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Seus principais sinais e sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar. Proteja-se. Para este momento, recomendamos a todos que evitem contato com pessoas idosas e permaneçam em casa, evitando locais de concentração de pessoas, como agências bancárias, comércios, clubes, academias, festas, missas, cultos, mercados, supermercados e transporte público. Utilidade Pública, Paraitinga FM. Manhã Sertaneja, Sertaneja. Vida, eu queria poder lhe abraçar em seus 15 anos, querida. Esta minha canção de saudade ofereço a você também. Vai meus votos de felicidades, meu abraço e meus parabéns. Hoje é um dia de muita alegria, vai ter muita champanhe a rolar. Com certeza você está tão linda, 15 anos irá completar. Hoje é um dia de muita saudade, na distância que estou de você. Hoje é o seu aniversário, que vontade estou de lhe ver. Hoje é um dia de muita alegria, vai ter muita champanhe a rolar. Com certeza você está tão linda, 15 anos irá completar. Hoje é um dia de muita saudade, na distância que estou de você. Hoje é o seu aniversário, que vontade estou de lhe ver. Paraitinga FM informa a hora certa. 7:25. Faz feliz, é a rádio que o povo quis. FM Paraitinga, a rádio de São Luís.

nesse dia não podia resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava e saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, ficam doidos pra festa se acabar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou o Benê Nunes pra tocar. Oh, lelê, oh, lalá. Nesse dia, bodocó, falta um pouco pra virar. Do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou o Benê Nunes pra tocar. Oh, lelê, oh, lalá. Nesse dia bodocó, falta um pouco pra virar. Por ali, esse dia não podia resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava e saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, ficam doidos pra festa se acabar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou o Benê Nunes pra tocar. Oh, lelê, oh, lalá. Nesse dia bodocó, falta um pouco pra virar. Este som é poeta. Paraitinga FM, apoio cultural. Osmar Autoelétrica, os melhores pneus, alinhamento, balanceamento, baterias Moura e peças. A melhor mão de obra, o melhor atendimento, as melhores condições de pagamento. Na compra de escapamentos Mastra, além da garantia por um ano, você tem troca de óleo, filtro e mão de obra grátis. Antes de viajar, faça uma revisão com Osmar e confira o alinhamento, a suspensão, a injeção eletrônica e muito mais. É só conferir. Antes de viajar, passe no Osmar. Agora em São Luís, Tila Bombas. Tudo para você em motores, motores elétricos, bombas, rebobinamento de motores e manutenção de ferramentas. A Tila Bombas fica ali na via de acesso João Romano, número 36. Telefone 99220-1838. 99220-1838. Apoio cultural, Tila Bombas. Esclarecimento para a comunidade. Serviço público de utilidade. Trazendo alegria e felicidade. Rádio Paraitinga da nossa cidade. Agora com vocês, Momento Cultura Paraitinga. Cantando, não deve haver coração. Não se compra com dinheiro a figa de um brasileiro que tem amor à nação. Ai, ai. Quem teve a felicidade de nascer neste torrão, que reina paz e harmonia na cidade e no sertão, terra aberta, os braços fortes, vai do sul até o norte, sem guerra e sem confusão. Ai, ai. Comércio, no transporte e plantação, em passos largos caminha este bravo batalhão. É o país da esperança de um povo heróico que avança para a melhor posição. Ai, ai. Tenho certeza e falo de coração, dentro do globo terrestre, este pedaço de chão, dominando o mundo inteiro, na cultura e no dinheiro, e também na exportação. Ai, ai. Este simples violeiro, este humilde cidadão, quis prestar sua homenagem, vibrando de emoção. Todo povo reunido, deste Brasil tão querido, vai a minha saudação. Ai, ai. Este foi mais um Momento Cultura Paraitinga. Bom dia. Quem se lembra do Joãozinho? Um menino pobrezinho que vivia no arraiá, pelas ruas abandonado, sempre sujo, rasgado, que dava pena de olhar. E ainda o pessoal marvado escorraçava o coitado sem lembrar de perguntar: quem será este menino? Mas eu que sei o seu destino, vou sua história contar. O seu pai era o Bastião, trabalhador, homem bom, não deixava faltar nada. Mas a morte, sem compaixão, pegou o pobre Bastião e levou para outra morada. Na hora que ele morreu, somente este encargo deu para sua mulher a chorar: cuide bem do Joãozinho, mostre só os bons caminhos, ensine a te respeitar, mande só fazer o bem, não dever nada a ninguém, e para ele nunca esquecer que é mais bonito e louvado sofrer fome mais honrado do que roubar para comer. Foi as palavras derradeira. Naquela cama de esteira, os seus olhos se fechou. Os anjos pro céu subiu, e neste mundo vazio, só os dois sozinho ficou. E sua mãe, sem compaixão, acho que foi tentação, sem piedade e sem dó, com outro homem fugiu. Morrendo de fome e frio, o Joãozinho ficou só. Arboraçou a raiar e o Joãozinho a chorar, ninguém ouvia seus ais. Odiado por toda a gente, pagava assim, inocente, a culpa de sua mãe. Quando ele estendia a mão, pedindo um pedaço de pão pra sua fome matar, dizia: toma já daqui pra fora, pois sua mãe foi-se embora e eu que vou lhe sustentar. E assim ele foi morrendo, se acabando, padecendo, odiado no lugar. Oi, moço, que destino! Que culpa tinha o menino de sua mãe não prestar? E numa manhã de geada, lá nos degraus da escada, alguém um corpo encontrou. Tava morto, encolhidinho, era o corpo do Joãozinho que o povo ingrato matou. Enrolado num saco, sepultaram num buraco, não teve choro nem ais, não teve flor e nem vela, mas agora embaixo da terra, nós todos somos iguais. Humanidade perdida, se te sobra comida, dê de esmola quem não tem, porque a vida é sem garantia, ninguém sabe se algum dia há de precisar também. Paraitinga FM, informa a hora certa. 7:49. Cai sereno, cai na rama da mandioquinha. Cai sereno, cai na rama da mandioquinha. Manhã Sertaneja. E cheirou no colo. Distante do povo meu, pra lá eu não volto mais. Minha esperança morreu. A vida está me ralando, tirando o que não me deu. Minha sorte foi madrasta, o mundo só me bateu. E quando chega o Natal, dia em que Jesus nasceu, lá em casa todos reúnem, só fica faltando eu. Não posso mandar dizer o que me aconteceu. Ai, ai, o que me aconteceu? Estou vendo aquela casa, papai e mamãe é quem moram. Vejo meu amor primeiro, na certa outro namora. E mamãe ajoelhada aos pés de Nossa Senhora, rezando e pedindo sorte pro filho que mais adora. Está roxo, está parecendo amora. Não é falta de suspiro, eu suspiro toda hora. Mãezinha, quanta saudade, eu distante da senhora. Ai, ai, eu distante da senhora. A sorte me surgiu, na vida dei marcha ré. A malvada da geada destruiu a minha fé. Tornei-me um homem sem rumo, remando contra a maré. Vou indo ao rumo do nada, veja a sorte como é. Sorrindo eu peço desculpa pra quem pisar no meu pé. Pra quem já vive pisado, seja lá o que Deus quiser. Ai, ai, seja lá o que Deus quiser.

escorou, é o que resta do maior dos cantador. E quando a noite desce com seu negro véu, até parece que se ouve lá no céu a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra Nosso Senhor, a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra Nosso Senhor. Paraitinga FM informa a hora certa. 7:59. Paraitinga FM, apoio cultural. O Casarão Materiais para Construção. Móveis eletrodomésticos, parabólicas, digitais e analógicas, telefones celulares, internet rural, presentes em geral, eletrodomésticos, ferramentas e tudo para o acabamento de sua construção com os melhores preços e formas de pagamento. Visite o Casarão e conheça seus produtos. Rua Coronel Domingos de Castro, número 110. Telefone 3671-2144. Telefone 3671-2144. Apoio Cultural, o Casarão Materiais para Construção e Acabamentos. A Rádio Paraitinga transmite todos os domingos a missa das 10 horas, a missa das crianças. Com o apoio cultural, Osmar Autoelétrica, via de acesso João Roman, número 68. Telefone 97456954. 97456954. Videira Produtos Naturais. A Videira Produtos Naturais fica no Posto BR. Chás, suplementos, produtos e cosméticos vegano. Videira Produtos Naturais. Telefone 99746-1841. Avenida Celestino Campos Coelho, número 135. Bazar Sales, Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 300. Telefone 3671-1435. Depósito Casa Nova, do alicerce ao acabamento de sua obra. Via de acesso João Roman, número 45. E também da Farmag, aferindo sua pressão arterial, aplicação de injetáveis, teste de diabetes e consultas farmacêuticas. A Farmag fica na Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 106, Centro. Salve amantes da cultura regional brasileira, aqui é o Silvio Urim, convidando a todos a ouvirem o programa Alma, Terra e Raiz, que mostra um pouco da arte do cancioneiro brasileiro, e vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas da manhã, aqui na nossa Rádio Paraitinga FM 105.9. Vamos juntos prestigiar a nossa cultura. Alô, ouvintes da nossa Rádio Pererê! Estamos passando para informar que os nossos programas estão sendo reprisados. Mais uma oportunidade para todas e todos brincarem, escutarem histórias e músicas com a gente. Sempre nos mesmos horários. Terças, às 10 horas e às 15 horas. E no domingo, às 15 horas. Aproveitem. Fiquem em casa. É para o bem de todas e todos. Cuidemos uns dos outros. E logo, logo, programas novinhos para a gente continuar juntinho. Até já! Baixe o aplicativo da Rádio Paraitinga em seu telefone celular, disponível para Android e iPhone. Busque no Google Play Store e acompanhe a Rádio Paraitinga em qualquer lugar do mundo. Paraitinga vai ficar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Entrega no celular, almoço, lanche, jantar. Liga na bruxa.